anticipated moment in racing. Bem, amigos, então voltamos agora para o terceiro bloco da edição número 74, né? E o Hélio, infelizmente, não pôde estar presente agora nos dois próximos blocos. Ele gravou só o primeiro e o segundo comigo, né? Então, agora eu recebo a ilustre, né? E sempre muito bem-vinda aí, presença do Guilherme Goio Martin, ele que vai terminar de gravar o podcast comigo aí, né? Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, Guilherme. Opa, boa noite, bom dia, né, boa tarde, bom almoço, boa janta, o pessoal que tá ouvindo. É sempre um grande prazer poder estar participando aí com os amigos, né? E uma pena que o Elião não tá aí com a gente, mas... vambora, vamos lá, vamos discutir um pouquinho de NASCAR aí. Beleza, então vamos tocar em frente aqui, né? Já falamos das duas excelentes corridas que foram até agora no final de semana, né? Que foi a Truck Series na sexta-feira, com uma chegada sensacional, espetacular, entre o Casey Kane e o Eric Jones batalhando centímetros por centímetros pela vitória, né? Duas voltas praticamente em side by side. E também falamos sobre a movimentada corrida de Iowa, né? Da Xfinity Series, que acabou acontecendo no domingo, mas por ordem de categoria a gente... Nós comentamos ela primeiro, antes do All-Star, né? O All-Star aconteceu no sábado à noite. Então, antes teve o Qualify sempre muito, muito interessante se ver, onde o piloto tem que dar uma volta, faz uma parada completa, depois termina essa volta, e quem conseguir fazer o ciclo mais rápido é o pole. Então, muito interessante aí esse formato do All-Star aí, eu particularmente vejo como muito interessante mesmo. E claro, né, a equipe que fez a pole aí foi a equipe do time número 11, do Denny Hamlin, né, eles acabaram ficando com a pole pro All-Star aí. E como sempre, né, já o time do Denny Hamlin tem várias vitórias quando tinha o Pit Stop Competition lá, né, onde que só tinha parado de boxe. Então, isso aí só mostrando o trabalho do Danny Hamlin aí, que estava muito bom aí. Bom, mas vou começar na sexta-feira à noite, né, Guilherme? Vamos falar um pouquinho do Shanda Racing, né? O que aconteceu na sexta-feira à noite. Foram por cerca de 40 voltas aí. Onde que foi escolhido dois pilotos, né? O vencedor do primeiro segmento. E o segundo melhor colocado, que geralmente sempre vai o vencedor do segundo, né, e mais o piloto melhor votado. Então, começando a falar do sprint aí, né, quem venceu o primeiro segmento foi o Greg Biffle, ele já se garantiu nas primeiras 20 voltas aí, de 40 voltas, e já se garantiu já pro All-Star, né, e depois quem venceu outra corrida foi as outras 20 voltas, foi o Clint Bowyer, né, o Clint Bowyer foi vencedor aí. Então, parabéns aí aos dois. O Clint Bowyer, que se não me falha a memória, mas eu tenho 99% de certeza que o Clint Bowyer, ele venceu o ano passado também, essa corrida aí também. Ele foi vencedor do Sprint Shutdown aí, né, o Clint Bowyer. Meu amigo Guilherme, tem alguma coisa para falar sobre o Shutdown, para pontuar alguma coisa aqui, chamar alguma atenção de algum ponto aí? Eu fiquei só surpreso que o Truex Jr., né, não teve um bom desempenho. Né, eu acho que muitos apostavam que talvez ele pudesse vencer um dos segmentos, mas não se apresentou, né. E o Larson também, né, achei que o ano passado até eu acho que disputou um showdown, né, foi bem, mas não conseguiu, mas por pouco. E esse ano ele também não tá apresentando um bom ritmo, mas isso a gente deixa pra ver o que vai acontecer. Isso aí. E a nossa queridíssima Danica Patrick, né? Super votada, né? Então, a Danica Patrick É a Dani Capeto, que ela tem um público realmente fiel a ela, mas eu creio que ela está muito infiel ao carro, está ficando um pouco para trás da Dani Capeto aí. Não sei até onde ela terá espaço, meu amigo Guilherme, para ela continuar na NASCAR aí. Já tem algumas pessoas cogitando que talvez ela fique 1 ou 2 anos aí, deva voltar a mostrar o seu talento aí. Que para mim não é muito alto, mostrar o seu talento aí na IndyCar novamente aí, né? Já se cogita até dela fazer o ano que vem a Indy 500. Ela cogitou esse ano, mas foi tudo vetado, né? Mas ela provavelmente vai fazer o ano que vem a Indy 500 aí. Quem sabe se ela conseguir se acertar na Indy 500 no ano que vem, por lá ela fique mesmo. Parabéns então aos dois vencedores aí, né? Tanto o Clint Bowyer como o Greg Biffle. O Paul Manor sempre andando muito bem. Paul Manor sempre aparecendo bem quando os grandes não estão. Ele sempre aparece, né? O Matt Truex Jr. chegou a liderar a volta, mas eu pensei que ele iria dominar um pouco mais essa corrida aí, mas acabou terminando em quarto, né? O Sam Horner, Chase Elliott foi um puta resultado, terminou em sexto colocado, né? Parabéns aí ao Chase Elliott aí pelo excelente sexta colocação para ele. O Aston Dillon, né? Bane e o Justin Allgaier. E a Danica Patrick fechando o top 10 aí. Esse foram o top 10 do Sprint Shutdown. Bom, não tem muito, não temos muito para falar, porque o primeiro segmento foi o domínio do Greg Biffle e o outro segmento foi o domínio do Clint Bowyer. Então, nada aconteceu, né? Tivemos só o JJ ele rodando aí. Mas isso foi uma fatalidade aí, coisa que. Fatalidade não, algo corriqueiro já para acontecer, né, Guilherme? Porque JJ ele rodar com o carro 23 é normal. Eu penso que esse carro 23 é tão ruim que ele roda mesmo à toa, esse carro deva rodar muito fácil. Bom, Guilherme, vamos para o nosso momento áureo do negócio. Vamos para o All-Star então, né? Deixar um pouco o Sprint Shutdown de lado. E vamos para o All-Star aí, onde que realmente nos interessa. Guilherme, a corrida teve duração de 1 hora e meia, né? Já passando pelos números aqui. Tivemos 4 bandeiras amarelas, não tivemos nenhuma bandeira amarela por incidente, né? Só bandeira amarela por a cada final de segmento. Então não tivemos bandeira amarela interferindo qualquer resultado da corrida. A gente não tivemos nenhum toque, nenhuma batida, nenhum empurrão, nada. Uma corrida completamente limpa de todos aí, né? Vamos segmento por segmento. O primeiro segmento quem venceu foi o Casey Kane. Algo para falar, Guilherme? A gente já esperava, né, que o Case Keenum fosse bem, né, no, ele vai bem no, nesse circuito, mas ele largou, se não me engano, em quarto ou quinto, e duas, três voltas já estava perseguindo, né, o Denny Hamlin, que também foi presa fácil, né, para ele no primeiro segmento. A princípio a gente teve uma boa recuperação do Kevin Harvick, do Kurt Busch, que largaram lá de trás. Eu achei que o JJ pudesse ser um fator, mas no primeiro segmento ele foi moderado, né? Não podemos esquecer, né, do nosso saudoso Buchinho, né, que retornou, né, Leonardo Guina, e fez uma boa apresentação também no primeiro segmento, andou bem, né? Mas é isso. Não sei se tu tem algum ponto também a destacar. Bom, do segmento 1, destaque mesmo é a vitória do Casey Kane, né? Casey Kane que largou um pouco mais para trás aí, acabou engolindo todo mundo, virou líder e não, digamos que não foi mais alcançado aí. O Casey Kane, né? Andou muito, muito bem mesmo, né? Como nós falamos, nós esperávamos uma vitória dele aí, né? Eu particularmente esperava uma vitória do Gaze Kane pelo grande desempenho, pelo como ele anda muito bem nesse tipo de pista aí, né? Eu lembro que teve um ano que ele tava na equipe do Dale Jr. ainda, na Budweiser lá, em Tim Price lá. ele venceu, né? Tava uma carroça o carro dele, mas ele acabou vencendo o All-Star e venceu também depois a Coca-Cola 600 aí, o Kevin Harvick, perdão, o Chase Kane. Então ele, digamos que ele tem um conhecimento muito grande aí nessa pista aí, o Chase Kane. Guilherme, segmento número 2 e 3, vencidos pelo Brad Keselowski. Algum comentário a fazer? O Brad Keselowski e o Dale Jr. nesse segmento apostaram em dois pneus, né? Não sei se estou lembrado, os únicos a apostar na tática no pitch. O Brad Keselowski conseguiu, como largou em primeiro, teve a opção de ar limpo, né? Conseguiu ir embora. O Kurt Busch até tentou uma reação, mas o Keselowski segurou bem. E praticamente dominou o segmento todo, né? Não sei se teve uma volta que outro piloto liderou. Talvez o Kurt Busch, né? Não passar na linha. Já a tática do Dale Earnhardt não funcionou, né? Foi engolido, né? Pelo pessoal. Um destaque, né, pro Kurt Busch nesse segmento. Destaque pro Buschinho também de novo, que andou bem. E no mais é isso, não tem muito, porque o segmento praticamente foi esse, né? Não, o Casey Kane também ficou ali acho que entre os primeiros, né? Só poupando o carro. Tivemos, acho que foi, não sei se foi nesse segmento que o Joey Logano tava desesperado também, dando toque em todo mundo. Mas acho que de destaque é isso. Bom, Guilherme, vitória do Brad Keselowski, né? Keselowski faturou os dois segmentos aí. E o Keselowski também é outro cara que anda super bem, né? Talvez, Guilherme, não sei se você vai concordar comigo, mas o resultado final da corrida poderia ser outro, né? Ao invés do carro número 14. Perdão, ao invés de ser o carro número 11 aí, né? Poderia ter visto o carro número 12, 2 vencendo aí essa corrida aí, né? Mas infelizmente aí, né, acabou o número 11 vencendo o último segmento, mas antes o Brad Keselowski venceu dois, então parabéns aí ao Keselowski aí pelo grande desempenho dele vencendo os dois próximos segmentos. Ô, Guilherme, e o quarto segmento que foi o vencedor foi o Kurt Busch. Tem algum comentário a fazer? Do quarto segmento já o Keselowski tirou o pé, né? Tirou o pé, bobou o carro e o Kurt Busch dominou fácil. O Keselowski nem demonstrou, né, querer disputar a posição quando o Kurt Busch passou ele. E daí acabou, acho que em quarto lugar ou quinto, se eu não me engano. Mas assim, incontestável também, né? Quarto segmento, o pessoal já tava todo mundo tirando o pé e tentando só melhorar sua média, né? Não teve muita disputa também. Eu particularmente acho que até o quarto segmento é bacana o All-Star, o último segmento que talvez deveria ser mudado. Eles estão tentando achar uma fórmula melhorzinha, né? Mas eu acho que essa fórmula da saída do pit e entrada do pit ficou bem interessante, eu achei, ficou bem legal. Mas eu acho que poderia ter mais voltas assim, sabe? Não só 10, mas é um formato, né? Fazer o quê? Vamos lá. Isso aí. Bom, pessoal, acho que vocês ouviram a Pietra aí dando seus primeiros gritos aí, né, na edição do podcast. Bom, Guilherme, é isso aí mesmo, né? No último segmento, penúltimo segmento aí, Kurt Busch andou muito aí, né? Fazendo por merecer o carro que ele tem, né? Então, depois veio uma notícia não muito agradável, mas Kurt Busch vencedor da corrida aí. Parabéns ao Kurt Busch, né? Pelo quarto segmento, deixando o último segmento aí de maneira mais fácil aí, né? Como eu sempre falo, o último segmento é o segmento que vai repartir todo mundo aí. Então eu creio que a salada acontece, mas para quem faz essa salada fora aí, né? Então foi uma grande corrida, um All-Star aí, não tão grande assim, mas foi até que interessante aí, em partes aí. E o vencedor, né? O vencedor principal aí, o Danny Hale, que venceu 1 milhão, levou 1 milhão de dólares para casa, Guilherme. O que você faria com 1 milhão de dólares se ganhasse no All-Star desse ano? Ah, eu não sei, eu imagino que eles. Eu não tem muita notícia sobre isso, né? Mas eu acho que eles devem praticamente repartir entre a equipe isso, né? Não fica tudo pro piloto. Porque pro piloto, sinceramente, nem faz falta isso, né? Esse 1 milhão ali, ele é simbólico, na verdade, pela corrida All-Star e tal. Mas eu acho que isso deve. Eles devem dar uma boa de um bônus aí pra equipe. Né? Então, mas eu não sei, realmente eu acho que não nem tem divulgação de como é distribuído esse dinheiro entre o piloto, que ele faz, se ele doa, né? Não sei se tu tem alguma notícia sobre isso, mas referente ao último segmento, que nem o mesmo tu falou, né? Eu acho que se o Brad Keselowski não tivesse queimado ali, né, no pitch, né, a velocidade, inclusive isso é um fator, eu não sei se tinha nos anos anteriores. Mas esse ano eu vejo bastante, eu acho que essa transmissão de GPS da velocidade no pit. E ficou muito nítido, porque eles mostraram várias vezes ele ultrapassando, né, as 45 milhas ali. Então não tinha nem, é incontestável, né? Ele realmente. E acho que foi erro bem dele mesmo como piloto, porque não, ele tinha distância pro terceiro e quarto carro. Ele podia ter ficado. Mas eu acho que ele quis dar um sprint ali para sair na frente do Danny Hamlin e acabou queimando mesmo, infelizmente. Talvez poderíamos ter uma disputa de posição, que coisa que o Kevin Harvick só comboiou, né? Só levou o 11 para vitória, né? Porque não ameaçou em nenhum momento. Mas é aquilo que eu disse, né? Essas 10 voltas, às vezes daqui a pouco deixa a desejar, porque os pilotos em média, o pneu novo. Essas 10 voltas, o pneu quase não deteriora, né? Então, daqui a pouco, se tem começa a ter 15, 20 voltas, a gente poderia ter daqui a pouco uma diferença, que é exatamente a perda de performance da Gibbs, né? Até ali 15, 20 voltas, o carro aguenta bem, né? Depois, o pneu já começa a fazer diferença e os Chevy, os Ford já começam a andar melhor. Mas, a corrida é corrida, All-Star é isso, né? Não tem muito. É dar tudo nessas 10 voltas e ponto, né? Acabou. Bom, como eu sempre falo, né, Guilherme, meu, quanto mais tempo vai passando, quanto mais vai desenrolando o All-Star aí, né, mais a temperatura vai caindo e mais vai ficando favorável o ar limpo. É, talvez o ar limpo, talvez o ar sujo mesmo com o draft não seja tão importante como o ar limpo, né, que é o cara de frente pro vento mesmo, abrindo caminho, né? E ocultando qualquer forma aí, de qualquer maneira, algum ataque de outro piloto, como foi o caso do Kevin Harvick, que estava tentando jantar o Bruno aí, né? Então, o pit stop foi fundamental também, né, para a volta do Denny Hamlin na liderança da corrida. Foi fundamental aquela parada ali. Então, desde já, eu como até um pouco fã dele, né? Desde já eu já fico olhando para ele com bons olhos aí, e que vai dar tudo certo aí pro Danny Hamlin aí. Então, parabéns, Danny Hamlin, pela sua vitória no All-Star. Mas pegando um pouquinho esse gancho do Danny Hamlin, já essa mudança de crew chief fez bem para ele, né? Eu percebo que tudo bem, a Gibbs não tá no ponto ideal ainda, mas fazendo uma previsão assim para futuro, né, do campeonato e Chase, eu acho que ele foi forte esse ano. Sinceramente, eu tô vendo com bons olhos, a equipe tá forte assim no pitch. Não foi desse final de semana que a gente viu um pitch bom no DNM. A gente já tá vendo a várias provas, ele consegue recuperar um monte de. Tirando uma que outra prova que a Gibbs foi mal, mas daí é a Toyota, eu acho que foi mal, não é nem a Gibbs, eu acho que a Toyota foi mal. Que é uma equipe forte, né? Eu acho que o pessoal tem que abrir o olho. Eu acho que ele se recuperou dos anos anteriores, psicologicamente, fisicamente, principalmente. Teve essa prova que o Eric Jones, né, assumiu o carro, mas eu acho que não era problema físico, eu acho que era mais problema de gripe ou algum problema intestinal que ele teve. Eu não me lembro direito que ele teve, mas não foi relacionado à coluna dele, né? Que era um problema, né? Daquele. Então. E decepção pra mim foi o Casey Kane, né? Acabou só em sétimo. Achei que ele tava poupando, mas não tava poupando nada, né? Foi. Não teve carro mesmo pra finaleira, né? Não sei o que que tu acha. Então, Guilherme, eu volto a frisar mais uma vez aí, né, que o ar limpo aí faz toda a diferença aí, principalmente quando a temperatura cai um pouco mais, né, esse ar limpo faz a diferença aí, onde que vimos o Kevin Harvick doido, alucinado para passar o Denny Hamlin, mas o Denny Hamlin quando tinha, precisava e quando tinha mais espaço, ele conseguia subir e ficar colado lá no muro lá, dificultando um pouco a saída. A saída não, dificultou um pouco essa perda aí, né? Essa troca de liderança aí. Até agora ele entrou, ele. Perdão, o Denny Hamlin ele entrou nos pits já, né? Com a intenção de virar essa jogada aí. E o time 11 com certeza não falhou, devolvendo o Denny Hamlin na liderança. E ele deve ter pensado muito bem lá, falou assim: agora. As coisas estão ficando boas para mim. E eu tenho certeza que ele deve ter pensado nisso, já que ele tem uma vitória já esse ano no All-Star e precisa de ter a vitória esse ano no All-Star, né? Tem mais uma vitória, então tá precisando aí de mais uma ou duas vitórias para se consolidar aí o nosso amigo Gui, o perdão, o Danny Hamlin, né? E Guilherme, mais alguma coisa para falar do All-Star? Não, acho que é só isso aí mesmo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, não sei se tu. Opa, desculpa, fui dar uma tossida. Não sei se uma coisa que tu percebeu, não sei se tu olhou pela televisão, pela Fox ou pela transmissão americana, mas o pessoal pegou no pé de uma forma do Joey Logano. Mas o All-Star é isso, gente. Não, não tem, não vale ponto, não vale nada. É faca no dente. Não, tem por que pegar no pé do cara, entendeu? Porque ele deu um ou dois toques. Tava mais rápido, deu um toquinho, livrou. E vambora, vamos pra frente, né? Então, não sei, às vezes eu acho que o Rodrigo Matar ele peca nisso, entendeu? Ele perde o ponto do comentário e. Não sei o que que tu acha sobre isso. Mas só pra finalizar, né? Só para finalizar, eu quero finalizar bem categoricamente. Eu não tenho nada contra ninguém da Fox, né? Eu respeito muito o meu amigo, grande amigo aí, o Sérgio Lago, né? O Sérgio Lago que eu acompanho há muito tempo, o Sérgio Lago, desde a época da DirecTV ainda, né? Quando ele narrava as corridas lá. Então quer dizer que o Sérgio Lago está muitos anos aí na pista, aí na estrada aí, né? Relacionado ao automobilismo aí sempre narrando aí. Depois ele teve que um projeto mesmo, né? Encarou lá o canal Speed sozinho. Onde que teve um projeto lá, ele Figueroa. Então eu respeito muito o Sérgio Lago. Agora os outros realmente eles estão aprendendo, estão muito tem muito para aprender. O Rodrigo Matar, ele é macaco velho já, ele teve o seu momento NASCAR na Sport TV, que foi muito mal aproveitado, mas ele teve esse momento. E às vezes o Matar dá um comentário meio que quer empurrar a goela abaixo, a opinião dele, né? Que o ponto de vista dele é o correto. E não é bem assim, não, né? Por exemplo, uma vez ele teve a capacidade de falar na corrida que os tempos começaram a cair agora no Qualify, lembrei. Começaram a cair no Qualify devido ao carro que melhorou muito, né? Significativamente. Mas não é. Perdão, não que o carro melhorou. Foi que como começou agora a ter Qualify agora com mais carro, então foi o draft que deu essa mão de quebra de recorde aí. Mas só lembrando que, gente, que é proibido pegar o draft durante as voltas do Qualify. Pode até estar um pouco próximo, mas é proibido pegar. Né, o draft de algum carro que vem à sua frente aí, o carro, o truque, não sei, que vem à sua frente. Então, só para completar aí, né, eu acho que o Rodrigo Matar tá